E o Grêmio vai construir mais uma jogada de ataque. Olha o Almir pedindo lá pela ponta direita. Paredinho tentou dar, tocou a bola. Vem o Almir, fechou pelo meio, entregou pro Cuca, recolheu, vai levantar por cobertura, vai marcar, é gol! Golaço do Grêmio, Cuca! 29 minutos, Grêmio 4 a 0, esmagando o Flamengo, goleando o Flamengo, desmoralizando o time do Flamengo do Rio de Janeiro. Grêmio 4, Cuca goleador do Grêmio na Copa do Brasil. 29 minutos de jogo neste segundo tempo, Pedro. Nada mais merecido para o Flamengo do Tele Santana do que levar 4 ou mais aqui no Estádio Olímpico. Além de ser um time deficiente, é um time muito mal posicionado, que ingenuamente vai para o ataque e cria grandes espaços para o Grêmio. E agora a Cuca fez um gol de craque, um gol de placa, de fora da área, goleiro adiantado, ele deu por cobertura. O nome disso é golaço. Está de novo vibrando a torcida do Grêmio num gol sensacional marcado pelo Cuca, que de novo foi vibrar fora de campo. Só que agora o Ulisses não teve coragem de dar cartão, porque aí seria o cartão vermelho. Aí era muita coisa, Lauro Quadro. Ele já tinha tentado antes, tinha dado de raspão. Bola com o Paulo Egídio. Cuca, Paulo Egídio, que jogada do Cuca. Lançou o Paulo Egídio no fundo de campo, lá vem cruzada, cruzou, Assis de cabeça, gol! Deixou o Cantarelli sentado. Passe do Cuca, quase que de costas, pro jogador Paulo Egídio, fundo de campo, cruzada, de cabeça, Assis. 41 minutos e meio, meia dúzia, 6 para o Grêmio, 1 para o Flamengo. Ô, Pedro! O torcedor entrou no gramado neste momento, vai ser retirado pelos homens da Brigada Militar com a bandeira do Grêmio. As faixas das torcidas organizadas do Flamengo, colocadas na arquibancada superior, foram retiradas pelos torcedores. A bola chutada pelo Cantarelli lá para dentro do fosso. O torcedor entrou em campo, a imagem do Flamengo é de absoluta prostração no 6-0, enquanto que este torcedor que entra em campo faz o policial com o cachorro, o pastor alemão correr atrás dele, é a imagem, o retrato da grande alegria do Grêmio. Só faltava pro garotinho Assis, de grande atuação, e que me deixou baratinado na hora de votar, porque eu estava em dúvida, mas aí o Cuca fez aquele golaço, fazer o gol. É verdade que ficou sozinho na grande jogada de Cuca, parecia ter um espelho retrovisor, de costas deu para Paulo Egídio, cruzou na pequena área com o goleiro Assis, cabeceou. 6-1, Érico Sauer. É o 23º gol do Grêmio em 8 jogos da Copa do Brasil. Assis está marcando seu segundo. O Grêmio vai decidir a Copa contra o Sport Recife.